e muito ódio se perdem ao vento. Meu santo firme e forte, meu sonho ao relento. Tô no veneno, tô na sede, sempre à espera de um dilúvio, um inverno e nunca primavera. Raiva e rancor, maldade e agonia. Qual é o poema que preenche o seu dia? Bem que eu queria, chances eu não tinha. Só presenciei aquela perda escura à luz do dia. Será que é cedo, bem cedo ou tarde demais pra se lembrar do que a violência é capaz? Ela destrói sua raça, te aprisiona na ilha, afoga todos os seus passos, destrói sua família. Ela corrói sua mente, despreza o seu valor, massacra sua coragem, sua atitude e cor. É só mais um entre os fiéis a ela, uma bola na caçapa, um bicudo na janela. Reviravolta, o mano tá aí, humilde e sorridente, só quer se divertir. Tranquilamente entra no bar e pede uma gel, senta na mesa e elogia a claridão do céu. Comentava sobre a vida e sua luta, quando uma bala perdida acertou a sua nuca. O cara caiu no chão, tentou sinal da cruz, que Deus lhe mostre o caminho da luz. Foi uma troca de tiro entre rivais. Meu irmão me disse até logo, até mais. Até hoje nada foi feito, nada em prol. Observar um assassinato em plena luz do sol, assassinato num dia de sol. Vejo o mano tá coberto com lençol, sua mãe do seu lado não para de chorar, muita gente em sua volta ali observar. De grosso calibre abriu uma cratera, aquela manja de idade que se desespera. Mais uma dona Maria que sem razão pra viver abraça o seu neto, que vai servir como um consolo, talvez um afeto. Sua batalha, seu esforço sempre lado a lado, tão se perdendo, evaporando no sangue coalhado. Foi um domingo de sol quando tudo rolou. Uma vela se acendeu, meu irmão se apagou. Trocou ideia com a gente na esquina. A sua filha agora é órfã, linda menina, que sempre chora quando seu nome é convocado. Aquele rosto inocente tão cedo molhado, assassinado num dia de sol. Vejo o mano tá coberto com lençol, sua mãe do seu lado não para de chorar, muita gente em sua volta ali observa. Filho, não vá, filho, não vá embora. Se você for, meu peito chora. Ainda hoje me recordo daquela cena. Que vida dura, será que ainda vale a pena sacrificar, lutar? Quem sabe ser alguém conhecedor da violência como ninguém. A meteorologia da favela obscura, 80% dos mortos tem a pele escura. Mas que loucura, são tantas sepulturas. Se diz que é pouco, aqui tem muito mais. Crianças de 10 anos se tornam marginais. Nada se faz, já crescem desiguais, fazem rivais e não são fã da paz. O seu instinto é mais forte que você, uma sede de vingança, um clipe de TV. Agoniado de Biri, Rupinol, tô na moral, pode crer, Nival. Fácil lembrar do assassinato num dia de sol, assassinato num dia de sol. Vejo o mano tá coberto com lençol, sua mãe do seu lado não para de chorar, muita gente em sua volta lhe observa. Filho, não vá, filho, não vá embora. Se você for, meu peito chora. Lá da minha rua estou ouvindo barulhos de sirene, arrastão, pente fino. estão no vácuo de algum fugitivo, que pra matar não precisa ter motivo. E quase assim a vida é mantida, mas o que foi pro chão causa uma bala perdida. Aquele mano que se foi hoje faz muita falta, a confissão dos seus discípulos, esperança falta. Além de consciente, era um bom rapaz, só pensava na família, em ajudar os seus pais. Aquele dia, aquele bar, aquela gel, o cara não vai ser barrado no portão do céu. Bate o flash, revela a foto, duas vagabundas usando coto. Foi a causa, o motivo e a razão da bala que matou o meu irmão. Bate boca lá na 3, veja só o que o moleque fez. 12 anos de idade, 13 de ruindade, 4 de homicida, 6 de liberdade. No seu primeiro saidão ele vinha colocar as suas contas em dias. Chegando na quebrada ele depara com a sua mulher pisando um outro cara. Passa batido e vai pra casa calado. Botar a mão naquele ferro que tava mocado. Compreensão nessas horas nem rola. Um bulldog, dois pentes e uma pistola. Sem pensar nas consequências ele atira, saciando a sua sede, a sua ira. Dois cadáveres tirados no chão, sem projeto, sem rezo e sem perdão. O sol rachando era quase meio-dia, em cima de um muro um maluco sorria. Mais que nada direito todos têm, não é justo tirar a vida de ninguém. Ponteiro gira e duas horas depois, uma tragédia cabalou, sobradinho dois. Com tabela bate forte e certeira, um coroa é degolado no entorno da feira. Só de lembrar, meu pensamento dá um nó. Vou retratar um assassinato em plena luz do sol, assassinato num dia de sol. Vejo o mano tá coberto com lençol, sua mão do seu lado não para de chorar, muita gente em sua volta lhe observa. Filho, não vá, filho, não vá embora. Se você for, meu peito chora. Um dia desse sentado num banco, vi um senhor de cabelos brancos acenando com a mão me chamava. Me disse coisas que eu jamais acreditava. Tá vendo aquele cara, pensamento escuro, fumando um preto puro, sentado atrás do muro. De chavado tá, sempre anda só, destino escolheu. Não sabe o que é pior, se entregar às drogas, não ser cabra de peia, fazer um latrocínio, viver numa cadeia. Seus pais o ignoram, nego até a benção, a resposta tá na cara, o crime não compensa. A vida aqui é dura, não é mais como era aquela, principalmente pra quem nasce nos braços da favela. Metamorfose teórica, vontade espontânea, ruína e fracasso, morte instantânea, é muito além da realidade. Carta branca, foi dado a falsidade, filho mata pai, pai estupra filha, família se destrói, mãe que se humilha, providência ninguém toma. Acende um zão, dá uma bola e passa goma. Só nível mesmo, a ideia é corrosiva, conexão de rua, mensagem positiva.